É, o transponder é 01151, no cortejo. Declarada 1-7-5-10, coordenará com a correto, o Alfa Vitor Juliette, proacionamento, táxi decolagem, a torre 18-6, o QNH-10 no 6 é 02 no Pro B, confirme. Ok, bom voo, até a volta. Voo no 260, na escuta, para cópia. 260. Voo no 260, está autorizado para Recife, nível 390, pela Upper Whisk 58. Decola da 10, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Transponder é 5150, o controle opera em 119, decimal 35, quanto é isso? Ok, 390 autorizado, e a Upper Whisk 58 para Recife. Roda 10 à esquerda, Pucaracaju. 1-1-5-10-19-35-4-2-5. Correto, gol no 260. Chame quando pronto para o push e acionamento. Camarada, 1-4-0, chama o centro Recife 1-2-8-8, ao término 2-6-4. Positivo, até daqui a pouco, ó. São 3-1-9-6, solo 5-9, livrar 1-2-1-9 com solo. Do táxi, reporte para ingresso e decolagem Alfa Vito Juliette. Chame torre agora, 1-1-8-6, brava que sei, Fox. 1-1-8-6, Fox. Foxtrot, reporte ao final de 2 milhas, alinhado, cabeceira 1-7, comarei para ser livre. Reporte ao final de 2 milhas, alinhado, cabeceira 1-7, bravo, você Foxtrot.

Alfa Victor Juliette, decola 08, controle 119, decimal 35. Camará controle, Alfa Victor Juliette. Alfa Vitor Juliette, sube e mantenha visual no corredor Axé, reporte passando o farol da Barra, Alfa Vitor Juliette. Um no mil pés, corredor Axé, reportará farol da Barra, Alfa Vitor Juliette. Solo Salvador, o gol no 015, gate 6, pronto para o pushback, acionamento. Foi no 015, tá livre para o estacionamento no 612, eu queria H1015, chama para o táxi. Chamará para o táxi, gol no 015. Solo 260, coordene com a equipe de solo, assim que a aeronave da companhia iniciar o táxi no 612, tá livre o seu push, chama para o táxi, ok? Qual a minha alfa quilo papá controle? A sua escuta, prossiga. Chame Recife agora na frequência 1288 para informação de tráfego e alerta, alternando 1264. Cliente Recife 288, alterna 264 para serviço de alerta. Galeão 191, 420, está livre o táxi, Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, ajustado 1015 agora, chame a torre 186 para decolagem. Tem um bom voo e uma boa tarde. Gol no 0, no 5. Obrigado igualmente, táxi autorizado, Juliette Alfa, pode esperar 186. Boa espera. Tango X-Ray, o solo não consegue compreender a sua mensagem, ok? Tá muito chiado o rádio. Confirme, é 280. Ok, será coordenado, aguarde um instantinho. Ok, Vitor Juliette, frequência livre para coordenação e pouso. Reporte para regresso, Alfa Vitor Juliette. Livre frequência, Alfa Vitor Juliette. Bom, 260 para o tanque, 70 aeroporto, às 3 horas e 20, alternando Natal. O Golo 260 está livre táxi Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, ajustado 1015, quando pronto a torre 186. Bom voo, boa tarde. Juliette Alfa, continua 2. Boa tarde, irmão. Controle, voo no 095. Voo 095, contato radar na decolagem, sub mantém nível 360 na seda bode. Escolhe subida 360, voo November 2 X-Ray na escuta do solo. November 2 X-Ray está autorizado nível 280 para Pucarana pela rota preenchida no plano de voo, sendo que a primeira aerovia é Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva à direita, saída Gole, transição Gonza. O transponder é o 5133, se o controle opera em 119.35, proteja. Eu poderia confirmar o transponder e a saída e a transição? Ok, saída Gole, transição Gonza. O transponder é 5133. E o controle 119.35, proteja. Afirmativa, autorizado, nível 280 conforme plano de voo, primeira aerovia Peruísque 58, decola da pista 190 com curva direita, saída Gole, transição Gosa, controle 119.35 e o transponder 5133. Correto, November Tango X-Ray, chame para o acionamento do táxi de decolagem, a informação é a Romeu. Paciente da Romeu está pronto para acionar. Ok, está livre então o seu acionamento, QNH 10 no 5, chame para o táxi. Acionamento, chamada táxi. Uno 260, decola 24, controle 119.35. Muito obrigado, tenha uma boa tarde, bom dia. Muito obrigado, igualmente, bom voo. Valeu. Controle Gol no 260. Gol no 260, contato radar na decolagem, o vai mantém nível 390 no perfil da PUCA. 390, perfil da PUCA, Gol no 260. Gol no 095, chame Recife agora na frequência 128.8. Gol no 095. 288, Gol no 095. Thank you.